Sobrevivo dia após dia, como manda a periferia. Periferia. Se liga, bandidagem, é rap nacional. Só quero ser o bem, não quero ser o mal. Fui discriminado e hoje aplaudido. Na quebra aqui do gueto, sou herói do meu filho. Estrada perdida, sem alternativa. O crime ou a paz, me mostra a saída. Agora, moleque, me diga de qual é. Pra fundar aqui no vício, é. Fazer parte desse mundo que humilha e condena. Não sou um fantoche na mão do sistema. Não me tire de cena. De vitória, sou rap, sou história. Momentos de glória, fracassos no retrato que guardo na memória. Vejo o que passo, que sinto e relato. Desde pequeno, guerreiro sempre nato. Virtude de pivete, atitude nunca esquece. É herança de moleque que vivo e aprendo. Se cair é o meu sustento. Traço meu caminho, narra minha história. Faço da derrota meu troféu da vitória. Dia após dia sobrevivo nessa vida. Sem opção, sou o rei aqui do crime. Sobrevivência, ladrão. Eu sou o rei da sobrevivência. Não confio em ninguém. Temo minha própria crença. Eu sou o rei da sobrevivência. Não confio em ninguém. Temo minha própria crença. O tempo é corrido, o vento não para. Olha o sistema que nos mete bala. O drama da vida que mata e humilha. Miséria, desemprego, meu Deus, em cada esquina. Diz que é cena do povo que condena. Mas um negão tirado de cena. Quer sobreviver sem precisar correr daqui, de lá pra cá. Hoje estou aqui, amanhã não posso estar. Mas um dia de sofrimento na porra deste lugar. Triste é viver sem ter o que comer. Fazendo aviãozinho pra sobreviver. Drogas, miséria, o retrato da favela. Crime, ó Deus, salve nossa quebra. Zona de guerra, difícil de aceitar. Quanta matança, desprezo, ódio, ganância. Sinta nossa ira, revolta desde a infância. O futuro duvidoso, passa feito cabuloso. Presente cruel, maloqueiros ao réu. Realidade obscura, qual será nosso papel? Na escuridão, os gatos são safados. Rato mais tarados, a noite que demora. Sombria, tenebrosa, vida fudida. Crime homicida, bebo se sabida. Agora, pronta, me diga. Luto pela paz, sou um gladiador. Deus está comigo, obrigado meu senhor. Guia nossos passos, perdoe nossos pecados. Fracassos, mentiras, erros de uma vida. Agora, moleque, se liga. É ideia de responsa, palavra de valor. Preto da favela, mais um sofredor. Acordar, olhar, a rotina é a mesma. É rico enriquecendo, é pobre morrendo. Sistema desumano, mas nunca desistir. Lutarei até a morte, até a paz aqui surgir. Cuide da família, proteja com seu filho. Não deixe que o crime puxe ele pro abismo. A procura da paz, crime nunca mais. Vingança, matança, chega de treta. Quer sobreviver, em vez de matar. Viva e deixe viver. Viva e deixe viver. Eu sou o rei da sobrevivência. Não confio em ninguém. Temo minha própria crença. Eu sou o rei da sobrevivência. Não confio em ninguém. Temo minha própria crença. Eu sou o rei da sobrevivência. Não confio em ninguém. Temo minha própria crença. Entre a cruz e a espada, somos apenas mais um sobrevivente da nossa quebrada. Paz, paz.